E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Esperei por tanto tempo. Pra ver o que é bom, nem que eu caminhasse até o Leblon, não irei encontrar você navegando os mares da Espanha, descendo pra outro seu corpo com manha. Você navegando vazio da Espanha, eu no Leblon. Loucura é loucura, não me compreenda. Loucura é loucura, vitória emenda. Loucura é loucura, não me repreenda. Eu amei demais. Tem gente do lado, mas eu quando durmo é um sono abafado, de uísque e vergonha por nunca encontrar você. E ainda insiste na experiência, pensando que o amor é como a ciência. Amantes versos não vão trazer nada, nada mais. Loucura é loucura, não me compreenda. Loucura é loucura, pior a emenda. Loucura é loucura, não me repreenda. Eu amei de volta pra casa, deixando as mentiras e os sonhos pra trás, tentando viver o real de um amor que se deu demais. Nem que eu caminhasse às 6 da manhã, nem que eu me cegasse pra ver o que é bom, nem que eu rastejasse até o Leblon, não iria encontrar. Loucura é loucura, não me compreenda. Loucura é loucura, pior a emenda. Loucura é loucura, não me repreenda. Eu amei demais. Loucura é loucura, não me compreenda. Loucura é loucura, pior a emenda. Loucura é loucura, não me repreenda. Eu amei demais. O Ronca Ronca é um manifesto. Será um manifesto? Chegar. É só chegar na night e ver qual é da a situação. Mulherada muito doida já dançando até o chão. O cheiro de álcool se espalha no salão. Já vejo a galera se pegando. Pode chegar, cintura, a guerra começou. Guerreiro quer guerreiro, faz zigue-zague. Não tô nem aí pro que os outros vão achar. Se a baranga me der mole, eu pego mesmo. Agora vem, me diz, quem é mais feliz? Barangueiro que se preze, sem pés, bis. Vou partir pra dentro, sem perdão da mulher mais sinistra que se encontra dançando nessa pista. Baranga, ronca, ronca, cheia de marra, cintura de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. Ronca, ronca, baranga, cheia de marra, cintura de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. É baranguinha gostosinha, quentinha, baranguinha gordinha que me alegra demais. Baranguinha gostosinha, quentinha, baranguinha gordinha que me alegra demais. Baranguinha gostosinha, quentinha, baranguinha gordinha que me alegra demais. Baranguinha gostosinha que me alegra demais. Ela é muito feminina, parece uma empadinha, nunca te apurrinha e perde a linha demais. Oh, ela é muito feminina, parece uma empadinha, nunca te apurrinha e perde a linha demais. Baranga, cheia de marra, cintura de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. Baranga, cheia de marra, cintura de ovo. Nai baba tiranga niko mba muno. Saita seko mwanangu. Tiriva tatuka. Ili baba wako 1, mai wako 2, neweka wachitatu. Na baba mdiki Francis. Baranga, cheio de marra. Nandão, é hit absoluto, né, cara? Total. Hein? Já foi. Foi pra onde? Pra programação da rádio? Já foi pra um hit clássico. Hein, Tony? Animou a banda, né, cara? Todo mundo dançando loucamente, freneticamente, né, cara? Muita emoção, né? Eles estão tocando aqui a música. Ah, é? Liga lá, liga lá. Toca a baranga aí, por favor. Vai. Pode chegar, cintura. A guerra começou. Guerreiro quer guerreiro. Você vê que eles sem ouvir, eles não estão ouvindo a música, né? Mas eles tocam, eles são bons em barangas. Agora vem, me diz. Essa aqui é a situação, eles não estão ouvindo, né, cara? Eles não estão ouvindo a música, então eles estão atravessados tal qual meu Império Serrano. Ela é feminina que nem uma empadinha, né? Cintura de ovo. Esse é o João Brasil, gente finíssima. Do estúdio Lontra ali em Botafogo, em frente ao Plebeu, ali naquela área. João. É, o João, é. Cintura de ovo. Não, não, vai fazer uma pressão forte. Cara, tentar... gente... que é cintura de ovo? Você conhece bem. É uma coisa gorda? Para de fazer isso. Não. Não sei não. Ah, é o Bruno. Diga lá. Mensagens bombando, rapaz. É, todo a mundo promoção bom... é aí, qual o melhor lugar para você observar a lua linda, maravilhosa, como ela está hoje. 5 discos de Tony Platão para a nossa torcida, para quem participar através do endereço que o Nandão vai dar aqui agora. Oi, acesse agora mesmo o efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e mande sua resposta. Ana Carolina falou que subiria no telhado, ouviria o Ronca Ronca junto com o namorado, vendo a lua. Opa, clima bom, né? É. Agora, informação importante, rapaz. Ó, para subir no telhado tem que ser gata, hein? Não é, pode, olha, ser baranga, né? claro. Informação importante, Cristiano tá falando que o som tá espetacular. Isso, rapaz. É muito bom. Isso é muito bom. Dando nota 10 pra técnica. E a Fábia Sampaio também tá aqui. E também o Vinícius Bonfim falando que o som tá classe, tá muito então, bom. Então, isso é muito importante, porque o Canasta teve semana passada aqui, hoje a gente já deu uma turbinadinha. Deu um upgrade aqui bacana, exatamente. Né? Exatamente, terça-feira que vem, Cassim mais dois, que vem baixo bateria com Cassim. Então, aos pouquinhos nós vamos realizando esse sonho do programa e da nossa audiência. Agora, muita gente fala, vamos fazer as sessões, né, sessões do Ronca Ronca, John Peel. A diferença básica é a seguinte, as sessões históricas, né, referência absoluta no rádio mundial do programa de John Peel, na BBC, a diferença é que lá a Trozobinha era gravada. Eles iam a vários lugares, né, até na casa do próprio John Peel. Marcelo Caipirinha, se estiver ouvindo o programa, ou outro qualquer historiador de rádio, pode confirmar essa informação. Raríssimas foram as apresentações ao vivo no programa de John Peel, de banda tocando mesmo. Deve ter tido uma ou outra, mas 110% foram apresentações gravadas num teatro que a BBC usava muito, chamado Paris, enfim, vários lugares que a BBC usava. E hoje nós fazemos ao vivo, né, a apresentação dos nossos queridíssimos amigos. Diga, Nandão. 11 horas em ponto, né? Ah, é. Olha aqui, outro hit, ó. Olha a letra, Tony. Nos lugares do bem, sempre se encontra arrumado, meio cool, meio zen. Armações pretas e grossas, de óculos tem, e sempre muito educado, não incomoda ninguém. Infância retardada, gosta muito do passado, viciado em All-Star, Atari, seriado. Faculdade particular de cursos legais, design, comunicação, cinema, tanto faz. Ele gosta mesmo é de tirar fotografia no mochilão da Europa ou da América Latina. Ouvindo seu iPod, passando música pro laptop, atualizando seu Fotolog. Ele é moderno demais. Ele é super cool. É o super cool. Como é que tá, Nandão, aí a participação? Cara, loucura total. Cada atualização, umas 10, 15 mensagens. Ah, tá fraco. Emerson G, Sheila, Ricardo Soares Medeiros. Bahia já entrou? Ainda não. Bom lembrar que nós estamos ao vivo do Rio de Janeiro, né? Para todas as cidades que captam o sinal da UFM. Ao vivo para Vitória, Recife e Belo Horizonte. Diga. Jefferson, né? Plena Vaguinho, ali. Fala aí. Vaguinho. Fala, Vaguinho. Tá no baratinho, maluco? Tem mais um plugget, por favor. Tá no baratinho? Essas músicas são boas, mas não superam o Crazy Ranch. Tá efervescente, é o momento aí, Vaguinho. O Vaguinho tá completamente Chamberlain já, né, meu amigo? Bêbado pra caramba. O Vaguinho não bebe, gente. Vem cá, Tony, vamos puxar mais uma assim, a sangue frio? Mais uma música? Estão tomando café. O pessoal tá lanchando, né? Esse negócio de músico ter que comer é um horror, não entendo pra que isso. Quer que eu dê uma enroladinha aqui, então? Estamos prontos. Tá pronto, vai lá. O que você quer ouvir? Não, vai lá. Eu vou tocar a música de um vascaíno aqui em sua homenagem. Obrigado. Na verdade é uma versão e a gente preparou no tempo que anda meio escasso, felizmente até, porque a gente tem ralado muito por aí. E é uma música que eu já toco há algum tempo, que eu adoro, que é uma versão de Born to Cry, feita por nosso ídolo, ícone, Erasmo Carlos. Com quem o filho dele, Gugu, foi ao jogo ontem, todo mundo junto. Gugu. Ele é pai do Gugu Liberato? Outro Gugu, outro total. Filho do Erasmo. Depois a gente fala de Maracanã, que eu tive o desprazer de ir lá, não pelo resultado do jogo, mas pela vergonha que é o Maracanã. Cada ano a gente paga aquela bodega daquele só estádio. Piora, né? Não, bicho, eu com o Conor, meu amigo irlandês, morador em Londres, fissurado pelo Chelsea, vascaíno. Cara, o sujeito quase que infartou lá. Uma vergonha absoluta. E neguinho, aquele dinheiro descido a ralo todo ano, obra, e não resolve o problema mais sério do Maracanã, que é entrada e saída. Não, é engraçado porque... Nunca vi isso na minha os vida. Jogos são domingo não tem metrô, né? E ninguém nunca pensou num estacionamento, né? E agora fazer apenas... Eu estou aqui com o Ronca no trilho, baratinho. É o Vaguinho? Churrasco hoje, Cara, a entrada do Maracanã é a mesma há mais de 50 anos, é uma vergonha há mais de 50 anos, né? Então, cara, ontem o que eu vi no Maracanã, meu amigo... Segundo, ontem, anteontem. Uma carnificina, uma coisa absurda, realmente. Bom, enfim. E um jogo tranquilo, não, porque duas torcidas não, que exatamente. Não tem confusão, é, Vasco é isso, e Botafogo. É isso aí. Só uma questão, a Tatiana Queiroz está querendo saber se você pode interpretar algo do Sly and the Family Stone, quem All eu? Green, ou então a música Fever. Fever? Não, não é, eu acho que até posso, né? Um dia tentar. Não hoje, né? Eu, na verdade, há muitos anos, numa banda com o Fábio Fonseca, Serginho Serra, que estava ontem lá no show da Modern Sound, ontem eu toquei na Modern Sound, e a gente tocava Sly and the Family Stone, e tocava... Qual foi o outro? All Green também. All Green eu já quis cantar... como é que é o nome daquela música, Maurício? Tá fraco, hein? Aquilo é um escândalo, rapaz. Não dá, não. Deixa ele. O Green tá bem, reverendo. Não é... To Be Alone? Love and Happiness. Love and Happiness. Que é um clássico, né? Eu fui ao show do Al Green, aqui no Rio de Janeiro, naquela casa que cada mês tem um nome diferente na barra, e ele desceu do palco. Mas olha só, honra seja feita. A gente comentou isso semana passada aqui. Graças a Deus, a cada semana ela tem um nome. Porque se no dia que não tiver, meu amigo, vira igreja. Fechou. Vira igreja. É verdade, verdade. Então que tenha a cada semana um nome. Eu posso dar vários nomes para a turma organizar. Não, não tô, eu disse que tem vários nomes, é porque eu não sei qual é o nome dela atualmente. Não, mas pelo menos ela está lá, graças a Deus. Mas, né? Na verdade, com essa lei... Amém, aleluia. É, essa lei do lambi-lambi no Rio de Janeiro é engraçada, porque enche a cidade lambi-lambi assim, show sei lá o que, na Barra, em Botafogo, você sabe os locais, né? Aqui. Mas o Al Green desceu do palco e eu dei um abraço em reverendo Al Green. Nossa querida Bebel Prates. Ele comentou, Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they dug me and my gangster ways, they hung up their guns and made it to the grave. 'Cause I'm a gangster of love. Say I'm a gangster of love. Oh, well now, when I walk down the street, all the girls that I meet say he's a gangster of love. Yeah. I robbed a local beauty contest for their first place winner. They found her with me out in Hollywood, eating a big steak dinner. They tried to get her to go back to pick up her prize. She stood up and told them, you just don't realize that he's a gangster of love. Early in the morning, gangster of love. When I walk in a bar, girls from near and far say he's a gangster of love. Oh, let me invade a little. I jump on my white horse Cadillac. I ride across the borderline. I rope 65 girls. I kiss them all at the same time. I take 25 or 30. I put them all on a freight. $1 million reward for me. Each and every state. The sheriff say, is you Guitar Watson? In a very deep voice. I say, yes, sir, brother sheriff. And that's your wife on the back of my horse. 'Cause I'm a gangsta of love. Yeah, I'm a gangsta of love. Hey, yeah. When I walk down the street, all the girls that I meet say he's a cool gangsta of love. Olá, galera. Só musicão. Só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. Eu levo minha vida chorando pelo mundo. Talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar e não encontro. Nasci para chorar. Se vejo uma garota sorrindo para mim, e ela me pergunta por que sou tão triste assim. Fico sem resposta, digo adeus e vou embora, pois é hora de chorar. Mas sempre a solidão e a tristeza encontrando. Às vezes desconfio que a alegria é uma ilusão e que o amor não entra no meu coração. Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito. As garotas dizem que ser triste é meu defeito. Quero ser alegre e ter alguém para amar, mas eu não posso. Nasci para chorar e Ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. É sempre bom a gente dizer que o programa é literalmente ao vivo e vai sendo criado a sangue frio na marra. Então, muitas das músicas que o Tony toca. Tá cantando, tá tocando aqui, estão aparecendo na hora, né? Coisa que não tava muito programada, não. Eu, então, completamente perdido. Então é sempre bom lembrar que amanhã, no site da Oi, no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, a gente coloca a lista do que está sendo mostrado aqui. Evidentemente, volta e meia, a gente se esquece de colocar algumas músicas. Na semana passada, com o Canasta, eu cometi o pecado de não colocar David Crosby e o Hot Tuna, que nós mostramos. Steve Wonder também, né? Steve Wonder. It's a shame. Exatamente. Então, a batata existe pra gente fazer o quê, Nandão? Qual? A sala, né? Batatada News. Que é o fundo Robert Wyatt. Então, por exemplo, algumas pepitas que eu já mostrei e não falei. Nós ouvimos um compacto 7 polegadas espetacular de uma banda chamada Off Montreal. Uma banda americana que, dizem a história do nome, é que o cidadão tinha uma namorada que morava em Montreal, no Canadá. Ela deu um pé na bunda dele e ele, toda vez que se referia a ela, falava aquela uma lá de Montreal, aquela baranga, né? Já mostramos a baranga aqui. Sim. Aquela baranga de Montreal, Montreal. Então o nome da banda ficou The Montreal. O nome da música da, desse compacto é She's a Rejector. É muito boa a musiquinha. Bacana, é aquela do compactozinho azulzinho? É, espetacular, um compacto azul maravilhoso. Ouvimos o Cordel do Fogo Encantado, Canto dos Imigrantes, espetacular. Acabamos de ouvir Johnny Guitar Watson, para quem gosta de black music. Johnny Guitar Watson, depois desse blues rasgado, Gangster of Love, que Steve Miller gravou, foi, enfim, uma música interpretada por muita gente, virou um dos maiores funkeiros no sentido original da palavra, né? Morreu uns 10 anos e deixou uma obra espetacular. Mas olha só que interessante, Tony, que é um poeta, né? Um apreciador. Um poeta, um apreciador das boas coisas da vida. A língua francesa é um espetáculo, né? Um charme total, né? O francês é... Je ne parle pas français. Exatamente. Então, palavras como Petit Pois, Platini, Zinedine Zidane, Abajur... Filet mignon. Filet mignon. São palavras que nos enchem de alegria, né? Então, eu tô completamente fissurado, apaixonado pela Sandy Denny, vocalista do Fairport Convention. E num CD dela lançado em 72, um disco solo dela, talvez o primeiro disco solo dela, o segundo disco solo da Sandy Denny, ela regravou, só tem nessa edição especial do disco chamado Sandy, uma música em francês. Olha que charme, meu amigo. Segura, Tony. Oh, que fofo. Vers le rivage, au cou salé, son beau visage s'élever, viendra l'orage, un cri matin, je vous montrerai le chemin. Je suis le voyage tout temps, je vous connais depuis longtemps. Je lis dans hier, je vois demain, je viens vous montrer le chemin. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Écoute, écoute, ouvre ton cœur, il est celui qui te rend. Sauvage et froid, pense à l'enfant qu'il a été, pense au jour qu'il en transformait. Il s'est trouvé réalisé, il ne se perd pas plus jamais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Écoute, écoute. empty one. It's sad to find myself at home without you. If I could only hold your hand and say I'm sorry as I am, I'm sure you really understand. Oh, mommy, where are you now? Oh, mommy, oh, mommy, mommy blue, mommy blue. Oh, oh, oh, oh, mommy, oh, mommy, mommy blue, mommy blue. Sans un regard sur le passé, lequel j'ai franchi la frontière, les vents soufflaient plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, ma mère, ou ma mamie, ou mamie, ou mamie, mamie bleue. Mamie blue, ooh la la, ooh mommy, mommy blue, mommy blue. If I could only hold your hand, hey, I'm sorry as I am, I'm sure you really understand. Oh, oh, oh, mommy, where are you now? Oh, mommy, oh, mommy, mommy blue, mommy blue. Oh, oh, oh, oh, mommy, oh, mommy, mommy blue, mommy blue. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mama, mama, mommy blue. Oh, mommy, mommy blue. Olha a fofa de novo aí, Sandy Denny. Isso é ela com praticamente o Fairport Convention todo tocando. Você não vai fazer nenhum comentário sobre o meu francês, não? Não, já. A gente falou falando palavras básicas, né? Filé mignon, né? Muito bom. Dizem que eu aprendi francês numa quadrilha de São João. Falou soufflé. Falou soufflé. Mas não, soufflé. Tem um soufflé na parada. Tô ficando com fome. É. Olha ela aqui. Maravilhoso isso, né? Uma informação interessante. O Jethro Tull, mais uma vez, está vindo ao Brasil. Dia 21 de abril, eles tocam no Rio de Janeiro. Irão a outras cidades brasileiras. E eu tenho a impressão que eles vêm mais uma vez com dois caras, baixo e bateria, que durante muito tempo foram do Fairport Convention. O Dave Pegg e o David Mattex. Baterista espetacular. Só os dois valem o ingresso para assistir o Jethro Tull circulando pelo Brasa. Maurício? É, Dandon, Bolívia. Diga lá, Tony. Alô? É, eu ia perguntar se foi o show do George Waters. De quem? Esse é nosso colega aqui de rádio, né, Nandinho Smigol, que chegou pedindo convites. Teve a cara de pau, pô, queria um convite pra esse show, tô afim de ver. Show de quem? George Waters. Ah, tá, claro. Não, não fui, infelizmente não fui. Sim, que foi bom, né? Foi, espetacular, é. Bolívia. É, olha só, o Kleber tá... Aliás, desculpa, a Sônia falando que esteve com o Gitano outro dia, com aquele seu camarada taxista... E o Manta tá mandando um beijão pra Camila, aniversário. E tão perguntando aqui como é que eles. É, onde é que você acha o Calígula Free Jack, Tony Plantão? Ainda é possível encontrar, Anfan? Na sua casa? Olha, tá vendendo? O Calígula foi produzido e lançado pelo Dado Villa-Lobos. Eu, na verdade, tenho alguns exemplares. Se. Quem é que quer, o Nandinho? O Kleber. O Kleber é... Eu posso trazer, eu deixo com o Maurício um aqui de presente para Kleber. O meu também. Que merece, acho difícil de conseguir hoje em dia. Mas hoje em dia você baixa essas coisas todas na internet, né? Olha só, para falar em taxista, mandar um abraço para o nosso... Um dos vários taxistas ligados no Ronquinho, o Sinatra. O Sinatra é um espetáculo, né? Sempre ligado no Ronquinho. E, Dustinho, te espero aqui embaixo, hein, maluco? É Bolívia, né? Vamos. Então vai. Alô, rapaziada, aqui é Fernanda Abreu, e vocês sabem o que eu faço toda terça-feira às 10 da noite? Tô junto com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, um beijo!